indiscutivelmente grande é o mistério da deidade. Deus mesmo se vestiu de carne em José Luiz, e vimos seu amor e a verdade, ainda vestido de debilidade. Sobre tormentas, tempestades, sobre tudo vimos governar. Indiscutivelmente grande é o mistério da deidade. Deus mesmo se vestiu de carne em José Luiz, e vimos sua glória e majestade, ainda vestido de debilidade. Sobre tormentas, tempestades, sobre tudo o vimos governar. Aos mortos lhes deu vida, aos cegos os fez ver, aos presos os pôs livres e suas ataduras vi cair. Aos surdos lhes deu ouvido, ao escravo estatuto de rei, ignorante tornou sábio e o coxo fez correr. Esse sou eu, tão especial ante teus olhos. Esse sou eu, que ouvi tua voz e vi teu rosto. Esse sou eu, sou aquele morto a quem deste vida. Fui esse cego que agora pode ver e ouvir a voz que céu e terra abalou, a mesma voz que no céu me ensinou. Indiscutivelmente grande és o mistério da deidade. Deus mesmo se vestiu de carne em José Luiz, e vimos sua glória e majestade, ainda vestido de debilidades. Sobre tormentas, tempestades, sobre tudo o vimos governar. Aos mortos lhes deu vida, aos cegos os fez ver, aos presos os pôs livres e suas ataduras vi cair. Aos surdos lhes deu ouvido, ao escravo estatuto de rei, o ignorante tornou sábio e o coxo fez correr. Esse sou eu, tão especial ante teus olhos. Esse sou eu, que ouvi tua voz e vi teu rosto. Esse sou eu, sou aquele morto a quem deste vida. Fui esse cego que agora pode ver e ouvir a voz que céu e terra abalou, a mesma voz que no céu me ensinou, a mesma voz que segue me consolando hoje, a mesma voz.